380 Dial, Leda, eu disse 35345. Mike, Eco Kilo, bom dia, dá presente, agilize, circuito para a direita da 17, reporte cruzando a final da 10. Kilo, agilizando. Vitor Andrade Juliette, está presente, voa direto, Cairu. Autorizado, 025, Vitor Andrade Juliette. Autorizado, 2017. Cairu, Vitor Andrade Juliette. Estabilizado, Campo à Vista, 5826. Complexo não elétrico, Torre 1, no noite decimal meio, web 5826. 286, obrigado. Papapá, mais flash ao meu centro, reporta e está com farol de Itapuã. 526. Aguardando. O passageiro 2223 decolou aos 44, controle em 1935, bom dia. 1935, nada, bom dia. Mike Coquilo cruzou a 10. Mike Coquilo tem condição de encurtar a final da 7 e pouso pairado sobre a cabeceira? Positivo. Ok, autorizado então, encurtando a base e autorizado já o pouso na cabeceira 17, pairado, QNH-1014, o vento é 1110 graus com 8 nós. Mike, é com filo, reporte ao solo controlado. Era. Web 5826, forma um helicóptero no circuito da 17, está já na curtíssima final para pouso na 17, vai pousar pairado, à esquerda da sua aproximação, não interfere. O vento é 1110 graus com 8 nós, autorizado pouso na 10. Liverpool 105826 Web. Sua direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 1862, altímetro 1905. Salvador, eu tenho 3179. Prossigo, tá 3179. Pode chamar o controle pra gente mudar a rota aqui do voo ou você coordena pra gente a Pro de Groof? Chama Recife no 33-25, alterna 125-1. Gente, tem um bom dia. Papa Romeu Mike Serra Golf, chama Recife em 126-0, alterna 128-8. Agora Recife 26-0, Livre táxi para o pátio 4, frequência livre estacionar, bom dia, até já. Estou só confirmando o horário de pouso, foi aos 4:30, ok? Resumo em meia-três autorizado, chama táxi. Na 3486, metros da medicação autorizada chegada a mar e desça para o voo 050. 050, 3486. Autorizada, presente, voo Itália, 2346. Cinco, oito, dois, meia, seu solo aos 48, ao livrar à direita, chame o solo às 7219 e tenha um bom dia. Direita, 219, obrigado, já. Solo Salvador, muito bom dia, Web 5826. Web Jet 5826, Alfa chamante da Taxi Juliette. Alfa, reportante da Juliette. Chame torre em 1-2, decimal 6, Mike Leste 1-1. 18-6, pra torre, grato. Bom final de semana, boa Páscoa. Aqui se mantém 025, ouvinte da Juliette. 23 da Juliette, reporta 20 milhas. Passar a visão com o tempo, ouvinte da Juliette. Mike Leste 1-1. Bom dia, Mike, Juliette e Romeu, vai para o circuito da direita, pela direita da 17, é isso? Prazer, bom. Autorizado, está presente já, reporte cruzando a final da 10, Mike, Juliette e Romeu. Cruzando, entendi. Autorizado, circuito pela direita da 17, reporte cruzando a final da 10, 1-0. Ok, dá presente, está autorizado para a esquerda e o cruzamento da final da 10, para o circuito da 17, Romeu. Autorizado, vou diretamente para a minha base. Autorizado então aproximar direto para a bata, reporte cruzando a final da 10. Autorizado diretamente para a bata, reportará a final da 1, cruzando a final da 1-0, Mike Leste Romeu. Puxa, meia luz no 1, decolou os 49, controle em 1935, bom voo e bom dia. Obrigado, até a volta. Não copiei. Afirmativo. 526 Juliette 04. Juliette para o 04, 826. Afirmativo, 5056, chamada 01. Poderia voar da ela presente? Aguarde contato radar, Oxané 6211, acione 5056. Acionado, 5056. Acionado, 5056, o chame é 209. Se mais quiser, chame eu, vai iniciar o cruzamento da final do 0. Mike Juliette Romeu, está autorizado o pouso na bata, reporte no solo controlado. O vento é uma centena com 8 nós e o altímetro 1015. Juliette já acertou o cruzamento, está na final para a bata mais Juliette Romeu. Reportará no solo controlado. É, Olinda, poderia voar da Ilda presente, senhorita? Da presente, vou Lida, o Xené 621. Presente Lida, muito obrigado, Xené 621. 2223, chama Recife, 1260, alterna 1288. Boa tarde, Vitor Andrés Leves, está fazendo 8 de tráfego, ele tem mais para coordenar. Está em Índia e Alfa, ponto de espera da 1-0, torre, 1-0-225, pushback, acionamento, ponte 1. 62501, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 625. Bom dia, tá livre a linha decolada 10, vento é 10, perdão, 110 graus com uma dezena de nós, que é NH 1014. Salvador, bom dia, tá 3304, tá tendo informação, Júlia. 3304, Brasília, copia? 4-4. 304, autorizado Brasília, 380, upper do Lu 17, decolada 10, primeira curva direita, árvore, transição elefante. Controle 119, decimal 35, transponder 5077. Do Brasil, 5380, rota do plano via Pedro Lobo 7, decola da posição 0, curva direita, saída aba, transição elétrica, controle 1935, transponder 5077, para 3304. 3304, correto, chama posicionado. Solo 193, na posição 7. Você está relacionamento da posição? Autorizado, a senhora ainda vai fazer uma chamada para o pushback, é o 93. Vai chamar o pushback, o 93. Salvador 3522, não é autorizado. 221, Vitória da Conquista, autorizado, 200, direto, decola da 10, primeira curva direita na saída Arbor, transição Elefa. Controle 199, decimal 35, transponder 5107. É 5107. 5221, correto, não foi chegar agora, né? Camera 6225, para o táxi, com 55 a bordo, 4 horas e 50 na Goiânia. É 55, 4 horas e 50, Goiânia, táxi direita, Índia Alfa, ponte espera da 10, torre, 1862, antímetro 9014. Táxi direita, Índia Alfa, ponte espera da 10, torre, 1860, né? Bom feriado, papai. Gato, você também. Salvador, bom dia, 3663, prochete. 3663, contato radar, se para nível de voo 340, saída da Elisa, da presente voa Elisa. Elisa, da presente, 340, 3663. Puxa 6225, bom dia. Está autorizada a linha de decolada 10, vento é 1 no 10 graus com uma dezena de nós. Autorizada a linha de decolada 10, Puxa 6225. Salvador é o azul 44299 e o 360 para a Argentina, pronto para a costa. 99 Campinas, autorizado, 360, Perdulu 16, decoda 10, primeira curva direita da Elba e da Bridge. Controle 11935, transponder 5066. Continua o transponder, por favor. 5066. Da Campinas 360, a 2116, cada 10, curva direita da Elbridge, 11935 é o controle, 5060, transponder, o azul 4309. É da Elleda Bridge. Da Elleda Bridge. Afirmativo, os pegacionamentos chamados. Trabalhando para você. Salvador 3521 para o Puxa 10, Salvador 2, controle opera em 119.35, bom voo, bom dia. 7, controle em 119.35, bom feriado e uma boa Páscoa. Também estabilizou. Oxenia 6225, contato radar, Super Nico de voo 320, saída Momo. Identificou 320 na Momo, Oxenia 6225. Tan 3486, complexo de aproximação, chame a torre 118 decimal meio. 26. 859 Curitiba, autorizado 380, Pesulu 44. Sorocaba, Alfa 310. Decola da 10, primeira curva direita, na Daelle da Eudes, controle 119 decimal 35, transponder 5105. Autorizado para Curitiba, nível 380, via Pesulu 44, Sorocaba, para Alfa 310. Decola da 10, curva direita, Daelle da Eudes. Controle 199, decimal 35, acionar que corra 0385. 259, correto, puxa, puxa, acionamento. Salvo, Salvador, 3304, pushback, acionamento, portão 05. 3304, no 05, aguarda para o pushback, acionamento. Na aguarda. Gol no 923, escuta. Estimado para iniciar o pushback? Já fiz o pushback, para o táxi, mas... 20. É o trip 52117, está aguardado. 52217, está aguardado o início do táxi do Gol. Depois a gente inicia. Afirmativo. O 93, saque autorizado, parte 1 no Índia em Alfa, ponte espera da 10 Torre, no 862, altimetro 10 no 4. 14, Índia Alfa, 862, Torre, espera, mata. TAM 3663, chame Recife 13325, alterno 1251. 33255, controle Salvador, Oxenia 6225. Prossiga. Informe que era a nave Lima, Delta Lima, lhe chama. Batango Lima, Delta Lima, controle. É o número 1, um, setor para iniciar, 4299, mantém a posição, aguarde. Aguardando, 4299. Tá 330405, agora que o Airbus está livrando a retaguarda, autorizado, chama táxi. O Airbus vai iniciar e reportar a táxi, tá 3304. 320. E aí? Após o Boeing da Gol, que tem o TAN 3304? Afirmativo, já está livre a retaguarda. Agora sim. 1923, ali mantendo 0. Ali mantém 10, 19. TAN 3486, seu solo 06, livrando a direita, chama o solo 121, decimal 9, e tenha um bom dia. 219, bom dia. Bom dia, TAN 3483, livrando a sua escuta. 3486, Alfa, reporta antes da Juliette. 3486. Alfa antes da Juliette. O Gol no 923 está livre, alinhada e decolada 10, o vento é de 1-10 graus com 9 nós. Táxi autorizado, localizado via Pátio 1, Índia e Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 118.62, altímetro 104. Pátio 1, Índia, ponto de espera chama a torre, 5221. Azul 4299. 08, assim que o ATR da Triple virar retaguarda, está autorizado para estiver acionamento, chama a táxi. Estimativa, assim que der bastante, está ali, puxa acionamento, chama a táxi. 486, manter posição antes da Juliette, previsto portão 09. Gente, mantém a Juliette na 3486. Rodou 3522, ano. Gol 923, decolou 08, controle 1935, bom voo, bom dia. 1935, muito obrigado, bom dia. Controle. Gol 1923. Livra 2000 para 360 na Arbor. Bom dia. Gol 1923, contato radar, nível de voo autorizado 360, cumpre o perfil da saída Arbor. Compreendo. Com uma dúzia de nós. É com fim 5 horas, confirma o meu bem? CC04, táxi autorizado via Pátio 1 no Índia e Alfa, ponto de espera da 10 Torre, ano 8.62, altimetro 104. Ação Índia Alfa, próxima 2.2, ok, está autorizado, então chame para a decolagem. Tem condição de decolagem da Oscar? Pronto ataque com 113 a bordo, alternando Ribeirão Preto por 4 horas de economia. 113 ou 103? 113. Sim, o 4299 está autorizado via parte 1 no Índia e Alfa, ponte espera da 90 Torre, 118.62, altímetro 104. Via parte do Índia e Alfa, para o cheiro da 10 para o 4299. Da 3486, da passagem Embraer da Azul, você tem que estar via parte após o ingresso de Juliette 09. 436. Controle Salvador, Tripe 5221. Tripe 5221, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 200, saída Arbor. 200, saída Arbor, Tripe 5221. Ok, está autorizada a decolagem da Oscar, ok? Evitando ingresso na pista e atento à viatura que está liberando aqui na cabeceira 35. O vento é 090 graus com uma dúzia de nós, que negamos 014. Guardião 07, reporte fora do sol. Torre, Salvador, bom dia, 3304. 3304, a linha e mantém a 10, a linha e mantém. O estimado de pouso em Ilhéus. O Guardião 07 decolou de Salvador aos 12, controle 1935, bom voo, bom dia. Tá bom. Bom dia, bom, 1-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-

988, ação de identificação, desça para o nível de voo 050 na chegada Mari.